Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear. Sou colorido e divertido, sou o Gummy Bear. Ame o Gummy Bear, caminho o Gummy Bear. Eu pego o Gummy e me balanço, eu sou o Gummy Bear. Oh, oh, Gummy, Gummy, Gummy, Gummy, Gummy Bear. Gummy, Gummy, Gummy, Gummy, Gummy Bear. Deixa a atenção na dança, faz em que se empolga. Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear. Sou colorido e divertido, sou o Gummy Bear. Gummy, o Gummy Bear, Gummy, o Gummy Bear. Eu canto Gummy, swing e balanço, sou o Gummy Bear. Oh, oh, oh, ah, o Gummy Bear, amigo. Ah, ah, o Gummy Bear, amigo. Ah, ah, o Gummy Bear, amigo. Fique tá comigo. Ah, ah, o Gummy Bear, amigo. Ah, ah, o Gummy Bear, amigo. Ah, ah, o Gummy Bear, amigo. Fique tá comigo. Gummy, Gummy, Gummy, Gummy, Gummy Bear. Gummy, Gummy, Gummy, Gummy, Gummy Bear. Balance, bate, gummy, kill, set, shot, by number, buzz up. Tem dinheiro comigo pra esta festa pop. O sol só feito gummy, é minão, seu hot pop, mambo, samba. O seu sorriso manda nesta festa pop. Eu sou gummy bear, meu nome é gummy bear. Sou colorido, bem divertido, eu sou gummy bear. I'm your gummy bear, I'm your gummy bear. Eu quero que eu se me balanço, eu sou gummy bear. Oh, oh, oh, oh. Gummy bear.